Começou mais um We Can Cast It, o seu podcast feminista com Gisele Souza e Aline Valek. Olá pessoal, tá começando mais um Weekend Cast. Eu sou a Aline Valek, eu tô aqui com a Gisele Souza. Oi gente. E uma convidada muito especial no programa de hoje, que como vocês já devem ter visto, nós vamos falar sobre visibilidade trans. Então nós convidamos a Daniela Andrade para participar com a gente. Oi Daniela. Oi pessoal, tudo bem? Bem, eu sou a Daniela Andrade, quase não sou conhecida no Face. Bem, eu sou ativista trans, né? Sou feminista. É, na verdade, a causa LGBT, mas especificamente o T da sigla, né? Que por um acaso ainda no Brasil é bastante invisibilizado. Existem poucas pessoas lutando especificamente por essa pauta. Eu sou formada em letras, dei aula de literatura, língua portuguesa, sou formada em análise de sistemas, tenho 15 anos na área de informática, tenho pós-graduação nas duas áreas, estou desempregada, aceito convite para trabalho. Fica a dica aí, gente. Eu acho que a internet é um lugar muito bacana para você fazer militância, porque de repente você alcança pessoas que, né, na vida real você não alcançaria, né? Mas eu também acho importante a militância da vida real. Enfim, eu acho que ambas têm sua importância e eu estou militando nessas duas pontas. E você tem algum blog, Dani? Tenho, www.alegriafalhada.com.br. Escrevo para alguns veículos. Recentemente fui convidada para escrever para aquele GGCN, que é um site lá da esposa do Luiz Nassif. Eu gostaria muito de ter tempo e de ter muita criatividade para escrever para todos os lugares que me convidam, mas eu não consigo. Dani, hoje a gente te convidou também porque é um teste que a gente já queria fazer há algum tempo e a gente aproveitou aí a temporalidade, né, do mês da visibilidade trans, que é o mês de janeiro. E a gente queria que você desse, assim, algumas noções básicas para as pessoas que estão entrando no feminismo agora. Eu acho que básico a pessoa entender o que é sexo e o que é gênero. Esse é uma confusão muito comum, né? Na verdade, a gente está falando de conceitos teóricos. E como qualquer conceito teórico, existem diversas visões, né? Eu vou falar a minha visão, mas evidentemente que a minha visão não vai contemplar todas as bases teóricas e tudo que as pessoas estão opinando por aí. Certo. Minha opinião, ela foi mudando ao longo do tempo. Por exemplo, a minha concepção de sexo mudou. Uhum. A maioria esmagadora das bases teóricas que a gente tem nasceram na academia, né? E mesmo quando essas bases não nascem na academia, a academia se apropria dessas bases, ela remodela essas bases e ela devolve para a sociedade de uma forma diferente e impõe para a sociedade, né? Sim. Quem são os atores que estão dentro da academia? Não são as pessoas trans. As pessoas trans, elas estão em sua grande e maioria avassaladora, marginalizadas. Né? Porque toda vez que eu ouço esse discurso, olha, sexo é isso, gênero é aquilo, e aí você vai dar uma olhada de onde que saíram essas definições, foram pessoas cis. Diga-se de passagem, de uma maioria avassaladora de homens, né? Porque são os homens cis que ao longo da história construíram isso que se chama ciência, né? É, ou seja, quem está ditando as regras aí sobre esses conceitos e aplica as pessoas trans são homens cis. Exatamente. Na verdade, assim, as pessoas trans, elas não são ouvidas, né? E quando as pessoas trans são ouvidas pela academia, a pessoa cis incorpora, absorve esse discurso da pessoa trans, ela modifica o conhecimento em relação ao que ela está recebendo, de forma a amparar e enquadrar aquilo que ela recebeu em bases teóricas construídas por homens cis, para dizer que aquilo é o que a pessoa trans disse. Também não pode esquecer que a ciência é feita por pessoas que moram em uma sociedade cheia de preconceitos, uma sociedade machista, misógina, transfóbica, racista. Tudo isso que você falou, assim, eu vejo claramente nisso a importância de trazer esse tema visibilidade trans, né? Justamente por causa disso, né? Porque as narrativas que estão sendo contadas sobre elas não é do ponto de vista delas, é do ponto de vista das pessoas dominantes, das pessoas que as oprimem. As pessoas que, sabe, detêm esse domínio de conhecimento, elas não estão interessadas em contemplar a realidade de todas essas pessoas. Geralmente eu vejo o debate acontecendo sobre gênero. Sexo não acontece debate. As pessoas deglutem essa informação que elas receberam e recebem sobre sexo como se fosse um dado universal que fosse materializado dentro da sociedade por uma ordem divina, né? E assim, eu rejeito um conceito que diz respeito à minha identidade, que as pessoas trans, de modo geral, não participaram da criação desse conceito. Porque eu não acredito em uma verdade. Eu acredito que todo mundo tem suas verdades. E os grupos oprimidos geralmente vão ter verdades em dissonância com os grupos opressores. É, com certeza. Então, o que é o conceito de sexo que essa sociedade está me trazendo? Sexo tem bases apenas e tão somente biológicas. Então, a pessoa diz que eu, mulher transexual, tenho sexo masculino, porque eu nasci com pênis. O homem transexual tem um sexo feminino porque ele nasceu com uma vagina. Não só o conceito de gênero é usado para oprimir as identidades trans como o conceito de sexo. Quer dizer, num primeiro momento, a pessoa pode até considerar que o gênero seja uma construção que se dá independente da minha anatomia, do meu sistema anatomofisiológico. Ou ela desconsidera isso, que seja uma construção, e ela parte do pressuposto de que o meu gênero é masculino e não tem como mudar isso. Ou ela considera que meu gênero seja feminino, mas meu sexo seja masculino. E aí eu não consigo enxergar um terceiro discurso. Por exemplo, o discurso que problematiza o sexo. Quem que definiu que disse que de um lado existem os machos e do outro existem as fêmeas? O mundo é dual? Porque nesse conceito de sexo, neste grupo aqui que se chama sexo masculino, as pessoas têm características rígidas. Neste grupo que se chama sexo feminino, também. E como diz a Judith Butler, os corpos escapam. E os corpos que escapam são automaticamente colocados na categoria de aberrações. Nem todo mundo vai se enquadrar dentro destes conceitos rigidamente fixados. Por exemplo, as pessoas intersexuais. Elas nascem com as duas gônadas e são operadas assim que elas nascem. E a gente tem N casos de pessoas intersexuais que ao longo da vida cometem suicídio. Porque o médico define qual vai ser o sexo dela. Mas não se leva em conta a construção psicossocial dessa pessoa. Gênero, acho que a maioria das pessoas dentro do feminismo deve concordar que é um dado social, né? É, com certeza. Dentro dessa sociedade, o homem, se colocar uma saia e sair na rua, vai ser apedrejado. Na Escócia, já não. O que é essa construção de gênero, senão uma série de imposições que a sociedade define para poder controlar os corpos, né? O que é trans e o que é cis? O termo trans, né, é um prefixo que vem do latim, significa além de. Então, são pessoas que têm ou a identidade, ou o papel, ou a expressão de gênero em não conformidade com aquilo que foi designado para ela pela sociedade quando ela nasceu. A sociedade faz um paralelismo. Pênis igual a homem, igual a masculino, e também faz o paralelismo com a orientação sexual, igual a heterossexual. Então você sabe que, por exemplo, se você nasceu com uma vagina, definitivamente você é uma mulher, definitivamente seu sexo é feminino, definitivamente você tem que ser heterossexual e coloque mais dentro desse pacote diversas outras regras, né? Definitivamente você vai ter que ser mãe, você vai ter que se casar, você vai ter que ser uma boa esposa, uma boa dona de casa. A sociedade impõe um gênero quando você nasce. Então, se você está em discordância com ele, você tem que lutar contra toda uma sociedade. Falando do meu caso em específico, eu tenho um irmão mais velho. Entre o meu irmão ter nascido e eu ter nascido, é menos de um ano. Ou seja, foi uma gravidez atrás da outra. Sim. Como a minha mãe tinha acabado de ter um bebê que tinha nascido com um pênis e logo, compulsoriamente, foi designado como um homem, como sexo masculino. Sim. Como a gravidez era muito próxima uma da outra, então minha mãe tentou me abortar. Não conseguiu, então começou a desejar que fosse uma menina. Então veja, antes de você nascer, a partir do momento que o médico diz, olha, é menino ou é menina, cirurgia simbolicamente essa criança. Define um destino para essa criança. Nossa, Dani, eu sou arquiteta, né? E eu vejo muito isso, que eu faço muito quarto de bebê. A pessoa chega grávida lá no escritório, falando, ah, vai ser uma menina. Se é menina, tudo rosa, rosa, rosa. Não adianta você fazer outra cor que a mãe quer rosa, não tem jeito. Se é menino, aí pronto, tudo azul. É muito, sabe, a criança nem nasceu ainda, meu Deus. Já tá tão colocando ali que tem essa divisão, sabe, muito claramente. Se ele disse que é menina, os pais vão pensar, olha, né, de modo geral, claro, a minha filha vai ser bailarina, ela vai gostar de rosa, vai ser a mocinha do papai, vai se casar virgem, não fala, mas pensa. Por menina, a gente vai comprar tudo muito azul, né? Vai ser jogador de futebol, vai ser o que vai pegar todas igual o pai, enfim. Então, veja, no meu caso, eu fui designada compulsoriamente como homem, mas eu nunca consegui me reconhecer como homem. E eu acho muito interessante que na primeira infância é muito claro e definido, né? Você vai para a escolinha, tem a fila dos meninos e a fila das meninas. As brincadeiras dos meninos, que não se misturam com as meninas desse lado, os meninos daqueles. O banheiro dos menininhos, desde muito criancinha. Você tem 5 anos e as coisas já são desse jeito. E você já sentia, Dani, alguma coisa assim de diferente aos 5 anos? Não existe qualquer lembrança remota na minha vida que eu tenha me visto fazendo parte desse grupo que se chama Homens Meninos. Pelo contrário, eu tinha uma repulsa. Gente, toda vez que alguém me fazia um discurso me colocando neste grupo, aquilo por dentro era como se fosse, olha, uma facada me cortando, me rasgando de cima a baixo. Sabe, eu nunca consegui gostar de absolutamente nada que se definia masculino. Eu odiava todas as brincadeiras dos meninos, odiava os brinquedos dos meninos. Ia pra loja de brinquedos, já corria pra parte das meninas, que eu queria brincar com as bonecas. Mas a própria socialização com o menino já é uma violência, né? E os meninos, né? Eles já identificam que você é diferente. A sociedade define que o menino tem que ser agressivo, né? A própria criação dos meninos é assim, né? Menino não chora. Não pode demonstrar seus sentimentos, né? Tem que ser machão desde pequenininho. Eu vejo as minhas amigas feministas que têm filhos homens, filhos meninos, eu acho que é um grande problema para elas, porque quando você tem essa consciência da opressão de gênero e você vai criar um filho homem, porque não é fácil, né? Você vai falar pro seu filho uma coisa em casa, ele vai chegar na escolinha, os amigos vão falar outra coisa, a professora vai falar outra coisa. Você apanhar, você não pode deixar cair uma lágrima sua, porque você vai ser bichinha. Ah, o grupo dos homens é o grupo das bichinhas. Ou seja, ser gay, ser viado, ser bicha, ser todos esses termos pejorativos, inclusive, a grande maioria que a sociedade cria, significa não ser homem. E a este grupo que a sociedade chama de bicha, a gente vai ter que maltratar, a gente vai ter que ridicularizar, a gente vai ter que bater nessas pessoas, a gente vai ter que agredir essas pessoas de todas as formas possíveis. É muito perceptível que a construção da masculinidade é algo que não termina em hipótese alguma. Os homens estão 24 horas por dia se colocando e colocando os demais à prova. Que você não pode sair um milímetro daquilo que a sociedade define como sendo homem, porque você vai sofrer sanções. E assim, e sanções extremamente severas. Meus pais me davam surras falando que iriam me entortar até eu virar homem. Nossa, Dani. Que no meu caso em específico, meus pais não tiveram oportunidade de estudar, minha mãe parou de estudar na quarta série, virou dona de casa, e meu pai é um mero pedreiro, que também não teve condições de estudar, então assim, não tiveram a oportunidade de ter conhecimento, mas enfim, eu também vejo em contrapartida muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de chegar até a escola e compreendem muito bem as questões das pessoas de gênero, sexo diversas, né? Não, e também muitas pessoas que estudaram e que são extremamente transfóbicas, né? Exato, exato. Eu apanhava dentro de casa, apanhava na rua, apanhava na escola. Meus pais são extremamente religiosos, né? E a religião impunha que eu estava cometendo um pecado por ser aquilo que eu era, né? Por ter a identidade que eu tinha. E meu pai falava o tempo inteiro que eu tinha que pedir para Deus mudar o meu modo de ser. né? Uhum. Porque a sociedade não sabe o que é travesti transexual, né? Pra sociedade é tudo uma coisa só. Qual que é a diferença entre esses dois termos, Dani? Essa categoria chamada travesti, ela surge no Brasil por volta da década de 20, ou seja, as pessoas começam a se autonomiar dessa forma, aquelas que fogem a essa expectativa desse padrão opressivo que se dá em relação à construção dos gêneros. Então, a princípio, todo mundo era bicha, né? E, de repente, a bicha mais feminina, aquela que não se reconhecia mais como homem, né? Elas se identificavam, elas tinham uma identidade feminina, elas sentiam necessidade de exteriorizar essa identidade e, portanto, elas começavam a usar roupas e acessórios do guarda-roupa feminino. E a sociedade, né, como sempre, jamais conseguiu entender o sexo e gênero diversos, disse que se tratavam de travestis. Eram homens que usavam roupas de mulher. E a gente percebe no dia a dia que existem dois grupos de travestis. Há o grupo de travestis que se reconhecem como mulheres e há o grupo de travestis que não se reconhecem nem como homens, nem como mulheres, mas como um terceiro gênero ou um não gênero, ou simplesmente travesti. Porém, elas têm uma expressão de gênero feminino, né? Então, elas querem ser tratadas no feminino. Então, em relação à identidade de gênero das travestis, ela também está em não conformidade com aquela estipulada quando elas nasceram. E aí a psiquiatria, em dado momento, ela passa a se interessar por pessoas dentro deste grupo que se chama travestis, que requerem as cirurgias de transgenitalização. Então, como assim você tem um pênis e você quer ser castrada, você quer mutilar esse pênis, né? Até porque morando dentro de uma sociedade falocrata, né, em que esse órgão chamado pênis é detentor, né, de uma identidade própria, né? Não foi ele que estuprou, foi o pau que queria e possuiu o cara. No primeiro momento tentam curar essas pessoas e eles veem que não dá jeito, né, não dá certo. E aí eles percebem que a forma que a gente tem de tratar essas pessoas, aspas na palavra tratamento, é levar elas para a mesa de cirurgia. A essas pessoas, estes cientistas, esses psiquiatras vão dar o nome de transexuais. Uhum. E a psiquiatria diferenciou as pessoas transexuais das travestis por conta de uma cirurgia. E existe essa patologização de identidades, né? Todas as identidades sexo-gênero diversas sempre foram patologizadas, né? Ontem foi a homossexualidade, né? Saiu do DSM-73, saiu do CID-90, atualmente são as identidades trans, né? Você só pode ser diagnosticada como transexual se você se enquadrar dentro dos sintomas. É como uma gripe. Um deles, por exemplo, é que você tem que ter no mínimo 2 anos rejeitando completamente seu genital. Eu acho muito interessante esses dados, né? De onde que eles saem, né? Um número mirabuloso, alguém olha pro céu, ah, vão ser 2 anos. Não, e normalmente deve ter sido uma pessoa que não tem evidência transexual, né? Aí suponha-se que eu tenha passado a minha vida inteira querendo fazer essa cirurgia. Porém, eu começo a conhecer outras pessoas que fizeram a cirurgia e eu descubro, por exemplo, que um cirurgião aqui em Jundiaí mutilou mais de 100 mulheres transexuais. Uhum. E aí, de repente, faz de conta que por conta disso eu tenha repensado, olha, tô com medo do que venha dar de errado, não vou fazer a cirurgia. Ou, de repente, eu descubro que eu tenho um problema de saúde, né? Eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, enfim, eu tenho qualquer problema que faça com que essa cirurgia se transforme em uma cirurgia de alto risco, ou de repente eu descubro que, olha, o meu genital, eu não tenho tanto problema assim com ele, de repente se eu trabalhar a forma como eu vejo e eu problematizo o meu corpo, eu possa vir a aceitar. Aí eu chego a essa conclusão, ou seja, ontem eu era transexual, porque eu queria fazer cirurgia. Hoje eu não quero mais, virei travesti. Não faz sentido, né? E você acha que existe uma diferença de tratamento da sociedade em relação às travestis e às transexuais? Sim. Então, para a sociedade, ser mulher necessariamente significa ter uma vagina. Aliás, além, né? Tem que ter uma vagina, tem que ter útero, tem que ter ovário e tem que ser fértil, né? Não adianta ter útero e ovário e não conseguir engravidar. À medida que você vai preenchendo o checklist, você vai se distanciando da categoria anormal, da categoria aberração, da categoria pecaminosa. E as pessoas que requerem a cirurgia de transgenitalização, elas são pessoas que elas se afastam mais da categoria anormal. As travestis, como a psiquiatria diz, que não querem fazer a cirurgia porque elas estão bem com o órgão genital delas, o que é mentira, né? Não é... Nem todas as travestis estão satisfeitíssimas com o órgão genital delas. Os seres humanos têm muitas facetas, né? Então, não tem como você categorizar um grupo tão extenso em duas categorias. Então, dentro do grupo trans, a gente, travesti e transexual são apenas duas de centenas de identidades, né? Então, as sanções contra essas pessoas que não querem fazer a cirurgia, é claro que vão ser muito maior, as discriminações vão ser super maiores, a travesti, via de regra, é vista pela sociedade como a marginal e prostituta, e a transexual é aquela pobre coitadinha que é doente, que tá presa no corpo errado. Então, existe também uma separação socioeconômica, né? A travesti, ela vai estar muito mais alijada do que a transexual. Não, e tem a questão também da diferença entre a identidade de gênero e a orientação sexual. A identidade de gênero, ela tá no campo da identificação, do gênero que eu digo que é meu, né? Como eu me identifico para o mundo e para mim mesma. A orientação sexual é o campo do desejo, né? É por quem eu me atraio. Então, uma travesti pode se atrair por mulheres e ser uma travesti lésbica. Ela pode se atrair por homens e ser hétero, pode se atrair por ambos e ser bissexual. Pode não se atrair por ninguém e ser assexual. O mesmo com as transexuais, o mesmo com as demais pessoas trans, o problema se dá porque a sigla é LGBT, sendo que o L, o G e o B estão na sigla por conta da orientação sexual. O T está na sigla por conta da identidade, da expressão do papel de gênero. Então, são campos distintos. Acrescente a isso ao fato de que dentro do movimento LGBT a gente tem machismo e misoginia e a gente tem uma preponderância de homens gays cis definindo a pauta. Recentemente, um texto que criticava essa questão do guarda-chuva LGBT, dizendo que o guarda-chuva não abrange as pessoas trans. Você concorda com isso? Concordo plenamente. A prioridade desse movimento são os homens gays cis, né? Uhum. Eu participei, participo de coletivos LGBTs que eu chego lá, geralmente tem pouquíssimas mulheres lésbicas e geralmente as mulheres lésbicas estão caladas. E quando elas abrem a boca pra falar, tem 10 homens pra poder combater o que ela acabou de falar. As lésbicas mais fodas que eu conheço saíram do movimento LGBT e estão no movimento feminista. E mesmo que saia na mídia, né? A gente geralmente vê, o homem gay foi discriminado na rua, apanhou. E quantas vezes a gente ouve da mulher lésbica? Se dentro da orientação sexual a gente já tá vendo apagamento, né? Quiçá o T da sigla, né? Que nada tem a ver com orientação sexual. É verdade. Até teve o caso agora desse rapaz que faleceu, que é o Kaique Augusto, que houve uma movimentação aí na internet por causa da morte dele. Totalmente compreensível, né? Porque foi uma morte muito violenta. Existem suspeitas aí de que não tenha sido um suicídio, como foi afirmado pela polícia. Isso causou muita revolta. Mas se você der um Google, na mesma semana que o Kaique Augusto morreu, que ele foi assassinado, duas travestis foram assassinadas no Brasil. E ninguém falou nada, entendeu? Então, assim, existe sim uma invisibilização. Não, e tem outra coisa. Quando a gente vê uma notícia sobre uma morte de uma travesti ou de uma pessoa transexual, é relatado como um crime de homofobia, que também invisibiliza a motivação do crime, né? Que é a transfobia. Eu acho que a Daniela já deu uns bons exemplos de atitudes transfóbicas, né? Que é um tipo de discriminação, né? E de ódio até, direcionado especificamente para as pessoas trans. Uma das principais manifestações é o questionamento das identidades de gênero, né? Uhum. A mídia, quando vai noticiar a notícia de uma travesti que morre, o que, que ela faz? Ela explicita o nome que está grafado no registro civil, como se isso fosse fazer alguma diferença para o entendimento da notícia, né? Vai dizer, geralmente, que o nome social da pessoa é o nome de guerra, vulgo fulana, conhecido como Beltrana, vai deslegitimar o nome social da pessoa. E o que é o nome social? Eu me identifico como travesti ou como uma mulher trans, então eu quero ser identificada com o nome feminino. Então esse é o nome social, é o nome que eu sou conhecida pelas pessoas dentro do meu círculo social, né? Amizades, enfim, pessoas que estão lidando comigo. E normalmente essas notícias, quando a gente vê assim, por exemplo, na mídia mais standard, que nem noticia muito, bem raramente noticia, quando fala de um assassinato, fala do assassinato e mostra uma foto da pessoa viva, né? Uma foto da pessoa num bom momento, uma boa lembrança. Agora, quando é com travesti, coloca uma foto da morte da pessoa. Sim. Nossa, é verdade. Tipo, toda ensanguentada, né? Assassinada, sabe? Isso pra mim é uma desumanização tão grande. Como se aquela pessoa nem tivesse um rosto, como se ela não tivesse... Como se ela não tivesse uma vida, sabe? Como se ela não tivesse vivido uma vida. Depois de morta, elas não vão ter o seu nome social respeitado, não vão ter o seu gênero respeitado. Ela sempre vai ser tomada como culpada pela morte dela, porque era prostituta, porque era usuária de droga, porque era dívida. Sempre vai existir algum bom motivo para culpabilizar a travesti ou a transexual que morreu. Existe um grupo dentro da sociedade que é tratado como gente e é um outro grupo que é tratado como não gente. Se não são seres humanos, tudo bem a gente desrespeitar, tudo bem a gente ridicularizar, tudo bem a gente patologizar, tudo bem a gente criminalizar, tudo bem a gente assassinar. Os assassinos das travestis e das transexuais, e dos homens trans e das demais pessoas trans, em detrimento do que muita gente fala, ah, são pessoas psicóticas. Não, eles são produção de uma sociedade. E quando uma travesti é assassinada no Brasil, ela não é assassinada com um tiro, com uma facada. São muitos tiros, são muitas facadas. O caixão tem que ir lacrado. E quando se mata essas travestis, os processos não ocorrem, eles não vão pra frente, os criminosos não são punidos, né? A gente vai colecionando, todos os dias morre uma travesti, uma transexual no Brasil. O Brasil responde por mais da metade dos crimes de ódio contra as travestis e transexuais no mundo. Quando morre uma travesti, uma transexual no Brasil, ok, vamos para a próxima notícia. Em que lugar que isso aparece, né? Aqueles jornais que a gente espreme e sai sangue. O único direito que nós temos no Brasil é lutar para sobreviver até amanhã. Até amanhã, porque amanhã a gente vai ter que lutar de novo pelo próximo dia. A gente não sabe que dia que a gente vai ser assassinada. Mas uma coisa a gente tem certeza, há uma grande possibilidade de a gente ser assassinada. E de uma forma horrorosa. Tem um vídeo da Luísa Marilac. Nossa, tem uma frase que ela fala que eu acho muito marcante, assim. Ela fala que já perdeu as contas de quantas amigas ela enterrou. Foi uma entrevista que ela deu, acho que, pro Gay. E ela própria também é uma sobrevivente, né? Ela já levou facada, já sofreu tentativas de homicídio, né? Então, eu acho que isso fala muito de qual é a realidade de ser trans no Brasil, né? Eu sofri agressão na vida inteira. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem o Arouche. É um reduto de pessoas LGBTs. Teoricamente, é um lugar onde a gente não vai esperar sofrer uma agressão. Tava andando na rua, de repente, do nada, como uma pessoa começou a me bater, me espancou, me arrastou no chão, rasgou minha roupa. Eu tava com bolsa, tava com celular, com dinheiro, não levou absolutamente nada disso. Ela se sentia no direito de limpar o espaço social, sabe? Eu liguei para a polícia queria que eu dissesse quais eram as características do fulano que fez isso comigo. E como é que você vai lembrar das características? Você tá andando na rua, de repente uma pessoa começa a te agredir, te arrasta no chão. Não, isso quando a polícia não te trata como um criminoso, né? Pois é. A própria, eu tava falando da Luísa Marilac. A própria Luísa tem um outro vídeo que ela foi agredida dentro da casa dela, chamou os policiais. Os policiais vieram e trataram ela como se ela fosse a criminosa. Se você pegar os dados do Disque 100 de 2012, você vai ver que quem mais ligou no Brasil para relatar discriminação e violência foram os homens gays. Mais de 50%. E 1,2% travestis e transexuais. Num primeiro momento, você vai pensar o seguinte. Ah, isso significa que quem mais é discriminado e quem mais sofre violência no Brasil são os homens gays, né? Travesti e transexual quase não sofre violência. Aí, se você for para os dados hemerográficos, a Secretaria de Direitos Humanos se debruçou sobre a mídia e foi pesquisar todas as vezes que a mídia notificou agressão, violência, assassinato da população LGBT, você percebe que mais de 53% da violência e do assassinato a pessoas LGBTs no Brasil são de travestis e transexuais. Travesti e transexual no Brasil não consegue identificar o Estado como um ente, uma representação que vai protegê-las. Pelo contrário, nós estamos muito acostumadas a sofrer agressão de policial te rouba, policial te espanca, policial te estupra, policial forja provas contra você. Na pista, enquanto está lá trabalhando, chegar o policial e roubar a travesti. Você vai ter que passar o que você conseguiu, porque senão eu vou te levar para a delegacia, você vai ficar presa. Então, é muito difícil você empoderar uma travesti, uma transexual no Brasil a fazer uma denúncia de discriminação. Falando um pouquinho dessa realidade da prostituição, a falta de oportunidade, não só de emprego, mas eu acho que de estudo, né? Desde pequenas, as travestis, as transexuais, elas estão sendo empurradas para fora desse sistema educacional pelo bullying, pela própria violência que elas sofrem, violência transfóbica, né, desde pequenas. Então, acho que tem uma realidade aí de muita gente com pouco ensino formal, e mesmo as que têm mais ensino formal, tem o problema de não conseguir emprego, né, Dani? E assim, uma vez que ela não foi expulsa da escola, por N violências que ela sofre, né, ela não sofre apenas violência dos colegas que ridicularizam, que fazem chacota, ela sofre violência do professor, do gestor escolar. Como é que você aguenta 5 dias da semana, 5 horas no mínimo por dia, em um ambiente que você não pode usar o banheiro? Estão te agredindo fisicamente, sabe? Estão te agredindo psicologicamente. Como é que você aguenta isso? A gente está falando de crianças, de adolescentes que estão em fase de formação, que é muito importante que as pessoas nessa fase da vida tenham apoio para que a autoestima delas não seja minada. Então elas não aguentam tanta violência. E assim, isso falando da que tem o luxo de estar sendo agredida pelos pais, mas pelo menos tem onde morar. Aliás, a violência já começa de casa, né? O pai e a mãe podem mentir que o filho não é gay, que a filha não é lésbica, né? Se ele quiser esconder da família, até dá, mas quando é travesti transexual já não dá mais para esconder. Então a pessoa vai ser expulsa de casa. E isso ocorre bastante, sabe? É uma regra, sabe? A exceção é quando isso não acontece, né? Geralmente as meninas são expulsas com 12, 13 anos de casa. Aí o que que acontece? Ela vai pra rua, geralmente ela vai encontrar uma travesti que tem mais experiência, que tem mais idade, que vai apresentar ela pra uma cafetina, que geralmente também é travesti. Quando a gente fala da cafetinagem, existe um problema bem diferente da cafetinagem que acontece com as mulheres cis, por exemplo, ou os homens cis, os michês. No caso das travestis, não é o Estado que vai dar a mão pra ela, não é a sociedade que vai dar a mão pra ela, não são as pessoas da escola que ela foi expulsa que vão dar a mão pra ela, vai ser a cafetina. A cafetina que vai falar pra ela, olha, você tem um quarto pra você dormir, você vai poder se alimentar aqui dentro, só que você vai ter que se prostituir pra você pagar o seu dia. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala da cafetinagem entre as travestis, pra gente não sair à torta direito criminalizando quem é a cafetina. E aí, o que que acontece? Ela vai muito nova pra prostituição. A prostituição exige um corpo feminino modeladíssimo, então necessariamente ela vai ter que modificar esse corpo dela. Como no Brasil, as travestis estão impedidas de colocar próteses de silicone pelo SUS, né? Se bem que o último protocolo transexualizador modificou isso. Mas até colocar em prática, você vai fazer o quê? Vai fazer uso de silicone industrial. O que é o silicone industrial? Silicone industrial barra mil, que a gente conhece. É óleo de lubrificante de peças de avião, de motor. Não é algo feito para você aplicar no seu corpo. Porém, é o que tem de mais barato. A bombadeira também geralmente é uma travesti, que geralmente não tem qualquer especialização na área de medicina, enfermagem. Tem muitas travestis que morrem na mesa enquanto estão sendo bombadas. E assim, e é muito raro você encontrar uma travesti que não tenha silicone industrial no corpo, porque essa é uma exigência do mercado da prostituição. Uhum. E a gente vê bastante na região norte, nordeste, sobretudo, tráfico de travestis transexuais, porque geralmente essas pessoas foram expulsas de casa lá na região norte e nordeste, aí elas começam, vão pra pista, né? Uhum. E é uma bola de neve, elas estão devendo silicone industrial, estão devendo a pista, estão devendo a diária na casa. Chega um ponto que ela não consegue pagar isso. Aí a cafetina fala assim pra ela, olha, eu vou mandar você pra São Paulo, Rio de Janeiro, e aí lá eu conheço uma cafetina que você vai ganhar mais lá e aí você vai conseguir pagar minha dívida. Então veja, ela sai de lá, vem pra cá com uma dívida. Chega aqui, a bola de neve vai aumentando. Aí acontece o contrário, né? A cafetina daqui fala para ela que ela só vai conseguir pagar a dívida se ela for para a Europa. Ela chega na Europa, muitas vezes ela cai numa cilada, né? Ela vai ser escrava sexual, no máximo a comida que ela está recebendo. E é uma realidade que você não consegue fugir, muitas vezes você não consegue fugir daquilo. Porque não importa quantos diplomas, sua bagagem profissional, ninguém dá emprego para travesti, em que pesem as raríssimas exceções. Eu vou, às vezes, em universidade fazer palestra, eu pergunto quantos professores aqui nessa universidade são travestis e transexuais? Quantas pessoas são alunos? E na faxina, vocês conhecem alguém? No shopping, quantas balconistas? No dentista, você já foi atendida por uma travesti que era dentista? No médico? Contador? Quantas? Enfim, N profissões, a gente só consegue lembrar de travesti e transexual trabalhando no salão de beleza ou na prostituição. E eu falo isso com propriedade, porque eu tenho faculdade, tenho pós-graduação, estou há 6 meses desempregada, sabe? E por N motivos, não só por conta da discriminação, quando você não é passável, mas também por causa dos seus documentos, né? Porque a pessoa vê uma mulher na frente e aí ela, você vai apresentar o documento, tá um documento com nome masculino, ela se assusta. O que, que é isso? Né? Essa pessoa vai querer usar que banheiro? Como que eu vou tratar essa pessoa aqui dentro? Olha, melhor não chamar ela pra vir trabalhar aqui. É, você idealizou o site Transempregos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre ele. Então, Transempregos não foi eu que idealizei, foi um grupo de pessoas, né? Inclusive tem um homem trans, que é o Paulo de BH, tem a Márcia Rocha, tem outras ativistas como Janaína, Bruna Valim, eu fui a pessoa que fez a programação do site. Então, assim, o Transemprego, na verdade, é um projeto gerido por N pessoas. E o Transemprego surge justamente por conta dessa dificuldade, não só das mulheres trans, travestis, enfim, identidades femininas trans de modo geral, como dos homens trans também, né? Porque os homens trans também passam por esse problema do documento, né? Transempregos é um projeto que é feito por pessoas militantes independentes, não tem qualquer ajuda de qualquer partido, não tem ajuda de governo, não tem ajuda de ONG. Então a gente fez tudo na raça e na coragem. E é muito difícil, não, assim, não basta você ter um site. Ninguém vai chegar, bater na porta e falar: ai, que ótimo, agora vocês têm um site de travestis transexuais, eu vou lá colocar uma vaga minha para contratar essa população. Isso não existe, né? Se a pessoa já tinha discriminação antes, não é porque que agora tem um site que a discriminação dela deixou de existir. O primeiro passo foi fazer o site. Agora a gente tem um segundo passo, que é, na verdade, fazer a propaganda, fazer o marketing. A gente participou de um evento que teve com o Instituto Etos, né, que é um instituto de promoção de inclusão no mercado de trabalho de grupos oprimidos. E agora a gente está indo até as empresas. A gente tem pretensão de falar com a Federação das Indústrias, com a Associação Comercial do Estado de São Paulo, da cidade. E a gente precisa de braço também, né? Como é um site, ele pode ser utilizado por pessoas no país inteiro. Uhum. Empresa que procura a travesti, a transexual, ela também tem que ser treinada. Sim. Como tratar essa pessoa, né? Porque a empresa é feita de outras pessoas, tem outras pessoas ali com outros valores, valores diversos, que a gente não sabe quais são. Primeiro que é o problema da gente convencer a empresa de que ser travesti e ser transexual é apenas uma das características da pessoa que deve ser levada em consideração, a capacidade profissional dela, né? Porque a sociedade está desde sempre treinada a encarar travesti e transexual como a mesma coisa. E a mesma coisa é o seguinte: prostituta e criminosa. E depois, no segundo momento, dar um workshop para essa empresa, né? Porque não basta eu colocar uma travesti ou uma transexual lá dentro da empresa, sendo que ela vai ser discriminada no primeiro dia, né? Não vou impedir ela de usar o banheiro, o que, que adianta? Você não vai exigir da empresa um tratamento especial para travesti e transexual. Na verdade, o convencimento é de que, olha, a pessoa se diz mulher, ela tem que ser tratada como mulher, como qualquer outra mulher na empresa. Uhum. A pessoa se diz homem, ele tem que ser tratado como homem, como qualquer outro homem na empresa. A gente não está requisitando privilégio. Então, assim, é um projeto de longo prazo. Sim, com certeza. Mas é um projeto, nossa, muito louvável, né? É uma tentativa de mudar esse status social hoje da travesti, que é a prostituição, dar opções, né? E frisando que é assim, né? A travesti ou a transexual que queira se prostituir é direito dela. A gente quer fazer com que pessoas que não queiram se prostituir tenham a possibilidade de exercer ou desempenhar outras funções, ter outros cargos. Eu queria saber a sua opinião sobre o projeto de lei, João Nery. Realmente é um sonho muito distante, e tendo a bancada fundamentalista religiosa que a gente tem hoje em dia, né? Coloca quase uma utopia, né? Seria muito importante se fosse aprovado, porque a gente vai desburocratizar a modificação de documentos das pessoas trans, que muitas violências que nós sofremos é por conta de a gente não ter documentos que reconheçam o nosso gênero e o nosso nome, né? Esse projeto foi articulado com a ajuda das pessoas que escreveram a Lei de Identidade de Gênero da Argentina, né? Que é a lei mais avançada do mundo. Na Argentina, você, sendo uma mulher trans, por exemplo, você pode se dirigir até o cartório e falar: olha, eu sou a Daniela, sou uma mulher, eu preciso que meus documentos sejam modificados. Você não precisa constituir advogado, você não precisa mover a máquina do judiciário, você não precisa de qualquer laudo, Você não precisa que um médico diga que você é transexual. Olha, a Lei de Registros Públicos no Brasil, ela é de 1973. O projeto de lei João Nery, ele quer reescrever essa lei. Colocar dentro da lei a possibilidade, a previsão da modificação de documentos pelas pessoas trans. Hoje em dia, cada juiz, cada promotor faz exigências que eles tiram da cartola. Fica o Deus dará, né? Você, de repente, pode ter um juiz promotor que não entende o que é identidade de gênero, o que é transfóbico, o que é retrógrado, o que é conservador, que vai negar, você vai ter que recorrer. Quer dizer, é um desgaste financeiro, é um desgaste emocional. Você não precisa de tudo isso, é o que o projeto de lei se propõe. Gente, esse foi mais um Weekend Casted. Acabou, o tema é muito profundo, ele não se esgota. A Daniela enriqueceu muito esse programa, eu queria agradecer a participação. Dani, foi uma honra, muito grande. Obrigada por participar, tá sempre convidada. Gente, obrigada, obrigada Aline, obrigada Gisele, muito obrigada pelo convite. Espero que eu tenha esclarecido algumas coisas básicas. Como a Aline disse, acho que é um assunto que não se esgota. E eu acho que o que a gente conversou aqui deve servir de incentivo para que as pessoas, em primeiro lugar, se conscientizem que, apesar de a gente estar falando do dia da visibilidade trans, que é o dia 29, ou de repente do mês, a gente deveria falar sobre esse assunto o ano inteiro. Deveriam ser 12 meses de visibilidade, não apenas um. Porque a gente está falando de uma população extremamente marginalizada. Qualquer ponto que você tomar, a população um trans vai estar degraus abaixo de humanidade, saúde, emprego, moradia, família, enfim. Então eu espero mesmo, do fundo do meu coração, que mais e mais pessoas cada vez se conscientizem e se mobilizem para essa causa, que é uma causa de direitos humanos. É isso aí, espero que vocês todos tenham gostado e até a próxima. Tchau, galera.